tava dormindo, o Angola me chamou. Diz, levanta povo, cativeiro se acabou. Não foi bem assim, muita água rolou. O mundo que tava torto não se endireitou. Pensa pro senhor, pensa pro senhor. Coloca a camisa e a calça, por favor. Eu passei na ponte, a ponte balançou. Jacaré não me come, come não. Oh, no tempo do cativeiro, muito desaforo. A merda continua, os pretos dão no rolo. Vila Indiana, apontamento de AK. O couro do chicote e o chumbo pra matar. Aqui somos soldados quando o tempo é de guerra. A guerra é todo dia, bem-vinda à nova era. De dia no trampo, na viela, no campo. De noite na rua, na laje de sentinela. Rapada quebrou a unha, hoje tô com muito azar. Mas a luta continua, apesar do pesar. Já me disseram que tem um.